Oi, tô de volta com o programa Lixeirinha. A gente tá chegando nos últimos blocos do programa e a gente ouviu muita coisa legal aí nos blocos passados. E agora chegou a hora de eu anunciar meus patrocinadores, ou patrocinar meus anunciantes, ou patranciar meus não tem anunciadores. Como de praxe, começando com o Lutatu, tatuagens em domicílio. O cara leva os equipos dele na tua casa e faz tua tatuagem sem você tirar a bunda do sofá. E o Luciano é um cara muito criativo, todo mundo conhece ele, todo mundo sabe que o Lu é ponta firme. Ah, desculpe. E o telefone do Lu é 93385548. Repetindo bem devagarzinho, 93385548. Ok, só liga lá pra ele e agendar a tua prosa com ele. E é isso aí. Só relembrando que depois desse programa Lixeirinha, pra quem tá ouvindo na quarta-feira, é obrigatório a presença lá no, na sede do Guerrilha Gig. Também que eles vão entregar a sede. Hoje, quarta-feira, é o último dia da sede. E todo o público será devidamente presenteado com um ótimo show de uma banda muito boa chamada Visitantes de São Paulo. Eu quero anunciar também a Boneca de Luxo, uma loja de calçado feminino, sapatos e sandálias bordadas exclusivas. E na promoção do Dia da Mulher, você compra o sapato e ganha a tiara. A loja Boneca de Luxo fica na Avenida Champagnat, 1853. Repetindo, Avenida Champagnat, 1853. Ou se você quiser navegar no site e conhecer as novidades da loja, basta entrar no www.liviabraga.com.br. www.liviabraga.com.br. Ok? Então foi isso, agora vamos ao que interessa, né? Como de praxe, eu vou acabar o programa com aquela minha seleçãozinha semanal, que eu batizei de Viagem Sentimental, que tá sendo o bloco que as pessoas mais elogiam do programa. E não é à toa, né? As músicas que eu toco nesse bloco geralmente são canções dos anos 20, 30, 40, da minha seleçãozinha particular de músicas. E é o que eu ouço mesmo, é o que eu costumo ouvir. Eu tenho esse programa que a proposta dele é sobre bandas independentes e, no fim, eu acho que é tudo a mesma coisa, porque a música, quando ela é livre, ela quebra barreiras e move montanhas, sei lá. Então vamos ouvir aí minha seleçãozinha particular e semana que vem eu tô de volta. Então um abração pra todo mundo que ouviu, um beijo pras mulheres, em especial pelo Dia das Mulheres. Eu tava conversando com uma amiga muito querida esses dias, a Marina, e cheguei numa conclusão de que o homem é meio e a mulher é um e meio, né? Porque eu acho que a metade do homem, pra ele se completar, pra ele se tornar um, é mulher. E a mulher já é completa e meio. Enfim, fica aqui toda a minha devoção às mulheres. Bom, vamos de música então. Eu vou começar esse bloco com Les Paul e Mary Ford, com I'm a Fool to Care, de 1954. Vou dedicar essa linda música pra ela. I'm a fool to care when you treat me this way. I know I love you, but what can I do? I'm a fool to care. I'm a fool to cry when you tell me goodbye. You left me so blue when you were untrue. I'm a fool to care. I know I should laugh and call it a day, but I know I would cry if you went away. I'm a fool to care. why should I pretend I lose in the end? I'm a fool to care. I walked down the street like a good girl should. He followed me down the street like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I walked to my house like a good girl should. He followed me to my house like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. I never saw the boy before, so nothing could be sillier. At closer range, his face was strange, but his manner was familiar. So I walked up the stairs like a good girl should. He followed me up the stairs like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I stepped to my door like a good girl should. He stopped at my door like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. He asked me for a good night kiss. I said it's still good day. I would have told him more, except his lips got in the way. So I talked to my ma like a good girl should, and ma talked to pa like I knew she would, and they all agreed on a married life for me. The guy is my guy wherever he may be. So I walked down the aisle like a good girl should. He followed me down the aisle like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. And now you've heard the story of what someone did to me. That's what he did to me. Lixeirinha reciclando seu fundo musical. When Johnny Jones was serenading Mary, he sure could quote a lot of poetry, but he'd much rather tell her what he learned in his speller when they both attended PS 33. A. You're adorable. B. You're so beautiful. See, you're a cutie full of charms. D, you're a darling. And E, you're exciting. F, you're a feather in my arm. G, you look good to me. H, you're so heavenly. You're the one I idolize. J, we're like Jack and Jill. K, you're so kissable. L, is the love light in your eyes. M, N, O, P, you could go on all day. Q-R-S-T, alphabetically speaking, you're okay. You made my life complete. V means you're awfully sweet. W-X-Y-Z, it's fun to wander through the alphabet with you. To tell us what? I mean, to tell you what you mean to me. We love you alphabetically. Lixeirinha. Thank you. joint gay when they're at their best and meet a couple of future dates. Well, Roger, I suggest hop in the old jalop and head for the molded shop. And all the cats join in. Now goes my last two bits, comes up one banana split. And all the cats join in. Now drop your jack in the old jukebox, play your favorite disc. When you dance with the Bobby Sox, you dance at your own risk. Rip, everybody swing, yes, swing, till the rafters ring. And all the cats join in. Palavrão não, porra! Fecha tua boquinha de esgoto e vai passear entre as freguesias.